01 autorizado para o galeão, nível 260, via Frisulo 10. Acesse MAP, após voo direto conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da El Leda. Após voo a bridge, onde intercepta Frisulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Funciona 5541, controle 119.8, Olimpo 01. Boa tarde, Gona 601. Com a sua aproximação, reporte no externo, que vai ser travado, que negar nosso 610. Trabalhar no externo, baixar travado, 610, Gona 601. Torre Azul, 4206, ponto de espera da 90. Frente Azul, 4206, mantém ponto de espera da pista no 0, tráfego já passou chá. Voo no 273, a sua identificação, autorizar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 060. 060, Bonf, voo no 273. 601, cheque o trem, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 109. Livre pouso, baixar travado, Gourmet 01. Papapá, Charlie, Tango, Uniforme, a sua identificação, autorizar a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Chegada Mari, desce para o 060, deve ser confirmado. 4206, após o bang na curta, ali mantém 50. Após o bang na curta, ali 601 no solo 04, libere direita via Fox, solo 1219. 400 para 2000 pés, ajuste 0110, nível LF é forte estabilizado. Ok, estamos estabilizados. Azul 4206, alinhar, sem livre decolagem, usando 080 graus, 089. Decolagem 04, 206. 601, táxi via Alfa, Juliette para o gate 04. André 567, chama agora Centro Recife, frequência 1260, secundário 1288. 567 vai chamar agora Recife 260, alterando 288. Obrigado, boa noite. Bom voo. Obrigado, bom dia, feriado. O 4206, decolada 06. Chame agora o controle em 1998, bom voo. 198, obrigado, 4206. Controle Azul 4206, cordial, boa tarde. Azul 4206, contato radar decolagem, número 350, sei da PUCA. PUCA 350, 4206. Autorizado o táxi, é só hotel, reporta para cruzamento. Hotel, hotel, reporta para cruzamento, 101. André 294 estabilizado, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895 com pouso. Obrigado, boa noite. O Charlie Tango Uniforme está autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Charlie Tango Uniforme, ciente, autorizado a final do procedimento, chamará. Torre, boa tarde, OTAN 3894. A descida está autorizada para 2 mil pés. Ajuste 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, 2 mil pés, gol no... 273. Está livre o pouso, o vento 090 graus, 109, 3894, da tarde. Fita na zero. 3894. Franco Cheque, é PEC, do Sober. Chega. 6720, autorizado para o Galeão, nível 360, via Prisulo 10, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El Leda, após voo direto bridge, onde intercepta o Prisulo 10 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5136, o controle 119, decimal 8. Autorizado 360, Galeão, Prisulo 10, decola da 10, direita da El Leda bridge, 5136, transponde 198, controle, web 6720. 720, se foi copiado, foi 5136? Isso aí, 5136. A reta é parte quando pronta? Vai ter. Grau 089. Obrigado. Cidadão IDS e o Charlie Tango Uniforme. Tango Uniforme, completa final, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, com pouso. 118, 95, grato, uma boa noite. Salvador, boa tarde, papapá, Charlie Tango Uniforme, final IDS X-Ray. Boa tarde, papá. Papá. Charlie Tango Uniforme. Continua a aproximação. Repórter projeto travado. Xinegá marca 1010. Tango Uniforme, sente. Reportará. 01, de imediato autorizado o cruzamento da pista 1028. Repórter na Delta. Ali o cruzamento, papá. No solo 1-2, velho direito, solo 1-2-1, decimal 9. Direito 2-9, tá? Direito 9. Solo, boa tarde, 3-8, 1-4, 3-8. 3-8-9-4, táxi via Alfa, Juliette para o gate 08. Alfa, Juliette para o gate 08, tá? 3-8-9-4. 01, vai dar passagem à aeronave da TAM, vai seguir a retaguarda da mesma, via Alfa, Juliette, Pátio 1 e Índia. No ponto de espera, vai chamar a torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 0. Pátio Alfa, Índia, Pátio 1 e Juliette, no ponto de espera, chamar a torre 118, decimal 1-2-7-3, completa final, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, com pouso. 1-2-7-3, gol 1-2-7-3, gol. Salvador, boa tarde, Golden 273, final da 10, trem baixo gravado. 1273, continue a aproximação, aguarda a pista livre. 5, Golden 273. Continue a aproximação, aguarda a pista livre, Golden 273, o KNH marca 1010. 1010 aguardando, Golden 273. Charleston, uniforme no solo 115, libere direita via EF, solo 12019. Via EF, 12019. Talita Uniforme, táxi via Alfa, Juliette vai continuar o 41 e na Lima vai chamar a sua e vai continuar o táxi em 118.95, o Talita Uniforme. Do I have? Of the approach frequency 119 decimal 8. Could you confirm the departure? Departure Lotan, Lima, Oscar, Tango, Alpha, Romeo. Alright, please, contact the flight level 110 by Whiskey 1. Departure runway 10, cross, turn left, departure Lotan. Squawk 5141, control. Read back correct, we're prepared for the setup, Brazil first, 6545. Trafego solo, aliás, Salvador, da Chanel 6259, muito boa noite, Chanel, da Copa 360, Guarulhos. 6259, informação que você é Quebec, agora de cópia. Set up a proof to a budget for a taxi. Call it to the taxi. Confirme, senhora, pro gol no 273. No solo 18, libere direita, via Fox. Chame o solo em 1219, gol 1273. Direita 209, gol no 273. Oi, Salvador, papapá, papapá, ingressa. Charlie Tango Uniforme, autorizado, ingressar Lima, Mike, Quebec. Na Quebec me chame para cruzar a pista. Lima, Mike, Quebec, Quebec, chamarei. Olimpo 01, vento 090 graus, 08 nós, é livre decolagem da 10. Livre decolagem, vento 01. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após o abride, 870, pêsulo 16 e segue conforme. Aciona 5154, controle 119, decimal 8. Estabilizado. 2 mil pés, livre LF, reportar estabilizado em ponto a 2. 5154, aproximando, 5198, o controle, 6269. 6269, o cotejamento correto, faz quando pronto. Alugou no 273. O no 273, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 273. Sangonetá motorizado, cruzamento Del, na 7, taxi Del, hangar da Aristã, acessa na frequência livre. 03, 1273. Olimpo 01, decolado 21, controle 1, 19, décima 8, vovô. A chamada controle 198, Olimpo 01, graças. Controle Salvador, muito boa tarde, Olimpo 01, decolado, saída da EL. Olimpo 01, boa, contato radar estabelecido, sobe o nível de voo 260 na saída da EL. 260 na DAEL, Olimpo 01. Taxi, report to cross the runway 10, Brasilia 46545. This is taxi, report to the cross. 25 completa final, check pré-pouso, torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, prato. Salvador, quando 25, final ILS, trem baixado travado. 02525, habitado, autorizado pouso, pista 90, vento 080 graus e 909. Quer negar nossa 610? Bom, 025, livre pouso. The ground. President Fox 55, what is position? Brazil Fox 5645. Maintain position. Salvo Salvador, o voo no 567 para o chuveiro de acionamento no portão 1. Voo no 567, ele pressionar com a sua equipe de solo rapada para táxi. Retornar, retornar para o 6545, clear to crossing runway 10, report from Delta, introduction. 26, autorizado backtrack via pista 028 e reporte para ingresso no hotel. Backtrack, reporte para ingresso no hotel, com 26. Land 38, land 7, we have satellite 340 approved, accept coordination 320, come on saying satellite 340. Ground, cycle, alpha runway, activate. 38, land 5, roger, expect to copy. For 6545, taxi via Alpha, Juliet, April 1, and India, all moving point, Tower 118, Pismo 95, KNA 1010. Alright, Juliet Alpha, Juliet, the route point 118, 95, Tower. Salvador, gol 601, está na posição 4. Informação Quebec, autorização para o Galeão. João Mezano, boa tarde, guarde qual que é o número 2, espero para dar o Leda Bridge. Dá o Leda Bridge, cara. Falou, Salvador. Gol 167 para o carro, vai ser na Campina, 4 horas de vida, autonomia 167, meu Deus. Deixa a bordo? 167, meu Deus. Bate principal, India Alpha, com temperatura 118.95, altímetro 1011. Então, bom voo e boa tarde, Gono 567. Obrigado, India Alpha, com temperatura 118.95. 3897, red copy. 3897, clear to Guarulhos, level 340. Via Brazilu 10 until bridge position, Bravo Romeo India Delta Echo bridge. After, we will intercept Brazilu 16 until Bravo Hotel Zulu. After, direct Trivi position. Then, after, via flight plan route. Departure runway 10, after departure, turn right, dial departure. Then, after Lida, then bridge position. Stop code 5162 and control departure frequency 119.80. Roger,